Comandou, Tango Mike Echo, remota 12, pedindo autorização de reboque para a ponte número 5. Está livre, Tango Mike Echo. Ok, obrigado. Salvador, muito boa noite, Papa Tango, Mike Echo, na gate número 5. Boa noite, prossiga. É, informando o término do reboque, o Papa Tango, Tango, Mike Echo aqui no gate número 5. Ciente, boa noite. Ok, igualmente.